3601. Tá, 3601, no cotejamento correto, chama quando pronta. Quartarás. Ponto espera torre no 1895, ajuste 10 no 2. Pátio Índia, no ponto espera 1895, no 0 no 2, ajuste, bom, 161, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 1961, se aproximando da Índia, quanto espera dar 10 para nós? 1961, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 200 graus, 3 nós. A linha decolada 1-0, Gol 1-1-61. 1961, decolador 27, controle 120.8. 208, tenha um bom feriado, bom dia. 1961 no gol. Comodoro está 3601 no pushback acionamento, está no gate 7. Então 3601 está autorizado, chama táxi. Utilizado é porta táxi, 3601. Salvador, Gol Golf de Porta Céu no pátio 3. Uniforme Hotel, prossiga. Uniforme Hotel, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, o pink número 10. Utilizado o reboque, chama para ingresso no pátio principal. Vamos lá. 3601, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio, Índia, ponto de espera torre no 895, ajuste no 0 no 3. 0 Pátio, Índia, pode prender o táxi, 3-3-3, Golfo Uniforme Hotel, autorizado ingresso no pátio principal, reporta no término. Reporta não. Salvador, bom dia, o TAM 3601 está pronto para chegar no zero. TAM 3601, bom dia, autorizado ingresso, decolagem pistão no zero, vento variável com 2 nós. Autorizado ingresso, decolagem pistão no zero, 3601. CAN 3601, decolar 250, controle 1120, decimal 8, bom voo. 308, obrigado. Paulo Salvador, muito bom dia, aqui é o Sam Mike Zulu Índia, solicitando autorização de reboque da posição 1 Lima do pátio 3 para a posição 7 do pátio 1. Golfinho de Palmas. foi o Papatango Whisky-Yankee Uniforme, bom dia. Whisky-Yankee Uniforme, bom dia. Confirma a intenção, pouso no 0 ou no 7? As telas da presente, prossegue exclusivo para o nosso 7. Cliente Whisky-Yankee Uniforme, plano IFR cancelado 04, autorizado esquerda, base pela direita 1-7, agilizando na medida do possível, reporta na final embaixo da base. E agilizando a medida do possível, chamando a final, o 7 vai estar checado, uniforme. Whisky-Yankee Uniforme, pouso autorizado, pistão no 7, vento variável com 2 nós. Uniforme, gira a sua final, vai estar Whisky-Yankee Uniforme, no solo 07, confirmando parte 5. Afirmo, backtrack autorizado, prossegue até o parte 5, não me escuta até o corte. Salvador. Voo 9063 no externo de Salvador. Baixado, chegado. Voo 9063 deve estar, pouso autorizado. Pistão no zero, vento variável com 2 nós. Livre na 10, 9063. Paulo Salvador, aqui é o Sam Mike Zuluind, informando o término do reboque. Muito obrigado e um bom dia. Gente, bom dia, Mike Zuluind. Houve Alfa, mantenha a posição de estratégia de leite, aguardando a liberação do gate. Alfa, Lera, aguardando. Alfa Juliette, portão 06, voo 906. Hotel Salvador, bom dia. Ucha, né, 6251, informação Golf, Hotel 5, Guarulhos. 6251, bom dia, Guarulhos, autorizado nível 360. Escola da 10, com curva direita no perfil da saída da El, Leda, Motiva. Intercepta pêndulo 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1, 20.8, aciona 5027 no transponder. Prezado Guarulhos, nível 360, pistão 10, curva direita, da El, Leda, Motiva. Pêndulo 10, controle 208. Transponder 5027 ou Chané 6251. Chané 6251, correto, portão 5, chama Branco, Speck, acionamento. Maravilhoso.